De Antônio Boto, a sexta canção. Não me peças mais canções, porque a cantar vou sofrendo. Sou como as velas do altar que dão luz e vão morrendo. Se a minha voz conseguisse dissuadir essa frieza, e a tua boca sorrisse, mais sóbria por natureza, não a posso renovar e o brilho vai se perdendo. Sou como as velas do altar que dão luz e vão morrendo.